A potência no nome Pressão está aqui. DJ Alanzinho Pressão. Preparem-se para viajar. Em uma aventura musical. Em um show de ritmos. Para ser DJ, não precisa apenas de um certificado. É preciso um dom. Bora, neguinho! Música. Que leva a galera ao delírio. Em uma dimensão musical. DJ Alanzinho Pressão. Trazendo em uma só festa, várias batidas em um só ritmo. E ele tem o dom e o talento de fazer você dançar. Bora mostrar como é que é então! Do selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Então, na barriga, tudo isso me lembra. Tem alguém solteiro nessa noite aí, tem? Do selvagem que invade, a sensação que bonito, hein? Define. Dois. Bora ver! Tem alguém do Flamengo aí, tem! Tem alguém do Corinthians! O volume bem reduzido na mãe da aranha, trabalhando em cima das leis militar, civil e DPA, viu, gente? Agora, meu DJ Alanzinho, é com você! Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Quem tá solteiro aí, joga a mão pra cima! Se você quiser, eu lavo tudo. Só quem tá solteiro nessa noite! Quem tá casado! Quem vai beijar muito na boca em 2020 aí, faz o barulho! Onde não haja quem possa a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é brisa. Alanzinho! E a gente precisa. Bora liberar esse astral aí! Tomar um banho de chuva. Bora tirar o pé do chão agora! Potência no nome Pressão está. DJ Alanzinho Pressão. Do rumo que leva a sua ambição. Deixa de pensar que. E aí, Fernandinho? Acho que isso é síndrome de Peter Pan. DJ Alanzinho Pressão. Vai começando nesse momento a vibe da Tribe. Acho que isso é síndrome de Peter Pan. Começar aqui sim, só pra esquentar os picapes. Laranjal do Jari Festa. A violência resolve tudo. Tudo. carreta treme, treme. Carreta treme, treme, pra não deixar ninguém parado. Incontestável o seu papel. Desse destino celeste, sete que ditam julgando o réu. Sorte o fato que se traz, leva sementes mortais, afastando o céu da terra, bênção ante a guerra, o negro véu da noite que cai. Anda por cima das águas da vida, amassa a luz. Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino, que seja bem-vindo, que guia o povo, a Deus vão pro fogo e a vida trazendo luz. Anda por cima das águas da vida, amassa a luz. Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino, que seja bem-vindo, que guia o povo, a Deus vão pro fogo e a vida trazendo de novo. Imagínate la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Meu parceiro Luiz, o volume está em suas mãos, viu? Se coça, tadinha, dando bala de calcinha. Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria. Se concentra, sentadinha, lá no pique da mega trança. Vai, se concentra, sentadinha. E dá uma cinta, cintadinha. Cinta, dando bala de calcinha. Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria. Se concentra, sentadinha, dando bala de calcinha. Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria. Vem fazendo um movimento, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto, vem meto. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no leve pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra ser bom. Depois chego emocionado. Hoje tu quer beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Quero ver quem sabe cantar aqui no lado. Aí eu vou ter que zoar. Bora, Cassino! Depois que ela mamou. E aê! Tu tá beijando a mina que mamou o bode inteiro. E aê! Vem que agora é a sua vez. DJ Alanzinho, pressão. Não alivia, toca o que eles querem. Aperta o play, Alanzinho. Então bora, saco de tudo. E quem tá solteiro aí, quem é do Corinthians aí faz muito barulho que eu quero ver. Quem é do Palmeiras? Tem algum palmeirense aí hoje? Tem? Tem algum São Paulino? Algum santista? Algum flamenguista? Tô te falando que a galera do Flamengo tá em peso hoje. Cassiano, mas será que a gente encontra alguém do Paysandu por aqui? Tem. Será que a gente encontra alguém do Clube do Remo também por aqui? Também tem. Então bora acelerar tudo. Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga. Bora, Luzinho, bora, Luzinho, bora, Luzinho. Como é que eu vou fazer com ela? Vou puxar o seu cabelo, te dar bastão na bunda. E dali, dali, e dali, dali, e dali, dali, e dali, dali, e dali. Meu povo é no alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Meu povo é no alto, sigo na minha luta e... Vambora, Fernandinho! Sabe que a trem e ele é assunto do momento. Como a gabrava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje dia tá requendo. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Vamos começar a putaria. Só se for agora. Agora só pode pra começar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, Luzinho. Ela terminou comigo, vai começar a empreender. Ixi, era fodeu. Ixi, era fodeu. Ixi, era fodeu. Ela não brula. Do YouTube tu perdeu. Ela não brula. Do YouTube tu perdeu. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Bora começar o batidão, Alãozinho. Batidão. Batidão. Batidão. Produções, sente a pressão diferenciada. Só pra aquele cara que hoje começou 2020 com aquela mulher baixinha. Aquela mulher baixinha é a famosa mulher ciumenta e a mais brava de todas. Qual é a mulher que tu tá namorando, papai? Fala pra mim, fala! Tô namorando uma mulher. Psicopata, me diz. Ela disse que se eu trair, ela me... Tu tá atorado, parceiro. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Só por quê? Só porque falei com uma Irati. Ela puxou um facão pra ti. Quando eu abracei a Yasmin, ela jogou água quente em mim. Só porque falei, oi, assim, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim. Quando eu abracei... Quero saber se a galera aqui do Laranjal sabe cantar mesmo de verdade? Aquela sequência, aquela que marcou. Alãozinho! Amor, eu sofri tanto sem você. Só vocês, hein? Não pensei que um dia fosse te perder. E eu? Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Aquela cachorra. Você me perdeu em algum... Égua da cachorra. Produções. Pode chorar. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Quem sabe canta? Não se entregar. Canta, canta, canta! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mais, mais, mais. Produção. os olhos. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Pode. Que vou fazer mais? Bruno Lima, gravações. Agora me diz uma coisa. Qual é? São os quatro caras que a bandida se amarra. Qual é os quatro caras? Que a bandida se amarra. Jogador, empresário. O Cassiano. Está... E o Alonzinho na quebrada. E o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando. Júnior Santorini. É hoje, papai. Como é que tá? Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Aí, Zé Neto MT. Fala, Alonzinho! O neguinho, o Alonzinho e os caras tá pra negócio. É o Vogue e o Pierre e os caras tá pra negócio. Onde vai ser? Onde vai ser? Vai começar o combate. Se prepara, viado. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Chama ela. Vai começar o combate. O combate, o combate, o combate, o combate. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Alonzinho é o piloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. Hoje! Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Ela vai chutar! Vai, droga! Vai! Na fundo no bico da Glock, rebola e tira o shot. Só não pode voltar! E o Vidigal, botando. Como é que ele tá hoje? Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Tu vem com o Alonzinho, senta. Vai se dando tudo! Agora! Já sabe, viu? Separa o uísque. Deixa o gelo com o neguinho. Macacá, papapá, papapá, tararaca, cacá. E a gente vai lembrando os ondas marcantes. DJ Alanzinho Pressão. O DJ mais contagiante do momento. Essa noite eu fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. E aí, Ferozinho? Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para nós dois. Diz que não vai mais. Preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Avenida Pará, sou eu. Parceiro Toninho já vestindo por ali. Eu quero te... Tomando aquele shopping bacana, né, Toninho? O homem do crocodilo. E vou contigo onde for. Que falta. Que falta algo em mim. E desde que eu descobri, preciso estar com você. Quando a gente ama. Contigo onde for. Tu sente saudade do ex, tu liga pra ele e diz: eu quero mais. Só mais um pouquinho. Um pouco mais. Égua, meu irmão. Amor, depois do amor tem que ter, né? Quero carinho, abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Bora, Júnior! Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. O quê? Eu preciso de carinho e atenção. Banda MC. Então toma, Lãozinho, pra relembrar o som das Marquês. Aqui no Laranjal, meu irmão, muita onda, hein? Que toque é? Lãozinho. Porque você mexeu com. Me magoou. Vai pagar o óculos ou não vai? Deixei de te amar. Olha a barba. Pra te reconquistar, volta pra mim, meu grande amor. Olha o grande amor aí, Alanzinho. Vai. Na verdade, ele não correspondia, né? Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Era só mentira, meu irmão. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Aí não dá. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Aquele sacana que mentiu pra ti. Mente também. E senti a verdade. Tudo, tudo. Tudo que me falar. E ainda estou te amando. Mente também. Que eu cheguei a imaginar. Que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. A mulher também mente, né? Ela mente. Mente também. É isso que dá, dar aquele amor. quando chegar em Belém, a gente muda o repertório, viu? Toca mais depois. Vambora, Juninho! O problema é botar pra torar e depois os caras olham, vai! Acabou, dançou, você vacilou. Estão bem ali só na mão. Falando grego, não sou. Acabou. Alô, senhor! Peraí que a gente vai tocar de tudo e pra todos. Aquela sequência que o Alonzinho toca, que a galera gosta. Dessa vez, não estou disposto a correr atrás. Se você não quer que eu seja um ex, pra quem curte um pouquinho, ó. Para agora e não tem nenhum passo a mais. Senta aqui, como dois adultos vamos resolver. Até quando vamos permitir coisas do passado nos aborrecer. Só que curte. Sempre que a gente fica numa boa, sempre o nome daquela pessoa, sempre a dona vem e nos detona, sempre. A Fernanda gosta. Nunca, depois que eu te amei, te juro, nunca pensei em outro alguém, pois sei que nunca existe. Bandido! Que amor da gente. Vai! Um milhão de vezes sou capaz de te dizer. Eu daria pra você. Com você quero um tempo, mas isso o tempo afasta você de mim. Não para de gritar, eu não vou mais te escutar. Agora sou eu quem peço tempo pra falar. Se quiser um tempo, lamento dessa vez o tempo. Eu fiz. Eu sei que vou sofrer um tempo. Essa é a verdadeira capa doce. Vai ser te reencontrar. Fingi que estou bem, que não me avalei. E agi naturalmente pra você não ver. Que dentro dos meus olhos é samba, hein, pai? Será que eu vou conseguir? Tá lindo. Sou de concordo. Só pede pro Carlinhos Jesus, ó. E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Só no samba, hein? Rapidola, meu irmão. Preciso de mil frases certas pra te conquistar. Só não vale chorar, pelo amor de Deus. Uma só erra. Se chorar de novo, eu tiro. Coloca outra. Pior ainda. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só perdi você. Samba, vai. Conheci alguém. Lanzinho Pressão. O DJ toca tudo do Pará. Segura, Enzo. Meu amigo Zé Felipe. É nóis, hein? Tamo junto. Explodiu. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Muita gente que se conhece. O seu amor tem o Natal, o Réveillon, Carnaval. E o sentimento da... Essas datas próximas aí. Tenho certeza que muita gente está comemorando aniversário de casamento, namoro. E o seu coração perder. E essa sequência vai pra você. Errar a mão, o seu neto desabou. Tá entrando 2020. Amando mais uma vez. E mais pendura uma plaquinha aí de atenção. No carnaval, sente saudade, né? Em construção. De tijolinho por tijolinho, vou reformar seu DJ mais contagiante do momento. Bora dançar, Luzinho! Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Repertório novo, papai! Várias batidas, bora! A gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher assim como... Valeu, mano! Não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava... Você dá uma chupadinha. Deu uma chupadinha, você arrepiou. Lula livre! Eu vou deixar você embora. Tem uma água aí, meu preto. No seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Carreta, treme, treme, pra não deixar ninguém parado. Carreta, treme, treme. Carreta, treme, treme. E o coitado não percebe. Mulher assim como você, não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Assim, ó. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Pra galera dançar um pouquinho, te ama, amor. Vamos dançar forró. O repertório novo do Barão, papai. Joga pra cima, seu... Eita, daqui a pouquinho tem Cassiano! Tá complicado, dormir sem seus abraços, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso e não poder te ver. Falar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo. E que distância impede a gente estar perto. E tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz 10 anos que você saiu. Não me disse adeus e nem se despediu. Me trocou por outro amor inventado. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia na parede, ainda te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula. Escrevia na parede, ainda te amo, amor. Você sabe como é, estresse no trabalho, confusão com uma... É muita conta. Conta pra pagar, prova pra estudar, o estresse bateu. Ainda mais quando o cara passou, já tem duas famílias. É seu, prepara tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai... O neguinho! É hoje que a balada pega fogo. Leva pra Belém, bora! Bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. Aumenta o som do paredão, papai. Força Brasil especial também, todas as meninas. De Vitória do Jarinha Linguagens. Segunda rotineira, você sabe como é. A igreja amiga Darlene, a Vanessa, a Mila. Conta pra pagar. Edneia também. Lá de Belém do Paraquê. Olha quem aparece. Era aparecer, eu ia embora, toma uma. Repara, toma uma. Uma não todas. Feira é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. novinha com a tal da lambada. Como é que ela tá? Tá rachada, tá rachada. Oi! Tá rachada, tá rachada. Eu tá rachada, tá rachada. Ha! Tá rachada. Tá torado, parceiro. Nada. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Carreta treme treme. Papai chegou. Papai chegou. Vem mulher, vem mulher, vem mulher. Oi! Ô, misturando a tarraxinha com a tal da lambada. Hoje ela tá. Eu tá rachada, tá rachada. Tá rachada, tá rachada. Tá tarada na lambada. Quem tá rachada, tá rachada. Eu amo Fusca porque o capu me lembra você. Saia mandando pras minas safadas. Preste atenção no que eu vou te falar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Vai mexendo ela então, vai, vai, vai. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Oi, jogando pro lado e pro outro, novinha. Empina essa bunda pra baixo e pro ar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Perereca não pode parar. Perereca tem que balançar. Rebite, ha, ha, ha. Rebite, ha, ha, ha. Lamba a saia, bota a mãozinha pra cima, meu amor, bota a mãozinha. Chamando a galinha, é, meu irmão? Vem, vem, vem. E eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha um real. E eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha um real. O meu pai já perguntou, minha mãe já perguntou, minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Já perguntou, minha mãe já perguntou, minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha. Sou porra louca, mas também sou dedicado. Em casa não falta nada, eu trabalho. Alanzinho, pressão. Pipa voada, minha vizinha fala, fala e não consegue acompanhar. Olha quem chegou! O nosso comandante Fernando! O Juninho e o Alanzinho. E os caras tapa negócio. Ainda tem o Cassiano e o cara. Os caras tapa negócio. Onde é que vai ser a parada, hein, meus DJs? Essa festa,

tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tumultua na balada, e quando desce a tropa já faz o as braba. Somente as tops que são diferenciada. Se chega a fronte, tumultua na balada, e quando desce a tropa já faz o E aí, DJ Melo Mix? Ele disse, Alanzinho, eu não quero arrumar mais confusão, só quero pegar minha piranha e curtir esse baile. A tua amiga é o quê? Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Todas as mulheres têm uma amiga safada, todas têm uma amiga bandida. Mas todas têm aquela amiga que arrasa aonde passa. Aquela tua amiga que tu olha pra ela e fala, égua gata, tu és foda. Bota a tua amiga no meio da roda aí. Bota aquela tua amiga gostosa, aquela tua amiga que arrasa por onde passa. Bota ela no meio do salão aí, que tu vai cantar pra ela assim agora. Ei, ei, ei. Ela não anda, ela desfila. Ela é... Ela é capa de revista, é a mais. Ela arrasa no lucro, tira foto no Instagram. Bota ela no meio aí, irmão, bota, bota. Ela não epa, ela desfila. Ela é top, capa de revista, é a mais. Ela arrasa no lucro, tira foto no Instagram. Pra quem vai curtir o Carnaval 2020, faz o barulho. Eu vou voar atrás desse amor. Bora começar a tirar o pé do chão aí! Quem tá solteiro, bora! Tira o pé do chão! Vai, vai, vai! Ai, ai, ai, ai, ai! Galera do Flamengo! Chiclete! Mãozinha em cima! Chiclete! Mãozinha em cima! Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, chiclete! Que sabe canta assim, vai, ó! Hilari, lari, lari, e. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô, hilari, lari, lari, lula, hilari, lari, hilari, lari, lari. É a turma da Xuxa que vai dando. E tá na hora, tá na hora. Já tá na hora de doidar. O Alonzinho corre. E rebolando sem parar. Mas dá um pulinho pra frente. Quem tá solteiro vai dançar. E quem quiser beijar na boca. Vai cantar assim comigo! Hilari, lari, lari. Vai! Hilari, lari. Hilari, lari, lari. É a turma da Xuxa. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. E toma água, água. Liberou, CC, tu berrou. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato. Só que é de Laranjal dos Jaris, bota a mãozinha pra cima aí. Bota a mãozinha lá em cima, bota a mãozinha lá em cima. Só quem é do Laranjal faz barulho. E canta assim, Alonzinho. Moro num país tropical, que é bonito de natureza. Que beleza! Fevereiro. Aqui tem muito carnaval. Eu tenho fusca e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Alô, minha Brasília! Some baby, posso não ser um band leader. O DJ! Mas lá em casa os meus amigos, Belo Mix, meus camaradinhas te respeitam. Essa é a razão da simpatia. É pra tirar o pé do chão! Quero ver a casa cair! Vai! Vem. Tira o pé do chão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Muitas bênçãos, muita paz, muita saúde em 2020. Deus vai derramar agora. Derrama, Jesus. E a galera vai pedir assim, ó. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai, cai, cai. Cai, cai, cai, cai, cai. Subiu. Aqui tudo vai rolar. Atenção, todo mundo virado pra lá. Atenção, preparar. Apontar. Só quem tá solteiro, tira o pé do chão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Volta, volta, volta, volta. assim, meu irmão. Bora, Alãozinho, pressão. Será que é verdade? Eu fiquei sabendo, hein? Estou sabendo que cachaça não é água. Não tem nada, não tem nada não. O dia fecha a cachaça pra dar moçada. E o Alanzinho? Pra brincar com animação. E nesse swing, apagar a discussão. Bota os caminhão, com minha lata na mão. Vou na gelada, eu tô para o povo ver. E só quem tá solteiro tira o pé do chão, aí. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Você. Eu quero uma latinha. Hoje eu vou beber. E aí, Luan? E a galera? E o Verinha? É isso, é? Aqui? Luanzinho! E o Alãozinho tá de mão!